Viriato 25, a nova Toga do Lobo em plenas noites de agosto de 2009, à beirinha de mais uma lua cheia. Ela vai iluminar o céu do sudoeste de 2009. Foi Kaki King na pontinha de iniciais. Ia juntar a Kaki Kings Rokia Traway Kumandi. Kunandi, kamalenge ni songoro essenciais de Viriato 25 ao retomar as atividades habituais depois de duas semanas e meia de emissões especiais de férias. Hoje há tirolinhas, sem dúvida, às 23h30, por exemplo. Menina com voz na ponta dos dedos, Kaki King. Outra com a voz no sítio certo, Rocky. Aliás, Rocky Traoré. Dois títulos. Este último Zan, em francês. Tirolinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. O Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão surge mais daqui a pouco, como é habitual, 23h30 na emissão Noite dentro da Radar e de Viriato 25. Thank you.

encontro com Mulatto Astaghte no registro Les Ethiopiennes, mas de Heliocentric são soltas para Viriado 25. Daqui a pouco, um pouquinho mais, à colher de blues e também Dirty Projectors, Stillness in Is the Move. É Viriado 25, noite dentro do radar. Oh, The best music I've heard. Praticamente 14 minutos até à meia-noite, regresso após 15, 16, 17 dias de ou noite de descanso a colher de blues por aqui. Ainda o velho tópico que tinha ficado pendurado, Cherokee Boogie, Indians and the Blues. De blues, ainda lidando com o velho tópico que deixamos por terminar a meio de julho de 2009, Cherokee Boogie, Indians and the Blues. Tell me, pretty mama, tell me, please, don't lie. In the sweet papa stop by you, must I pass on by? I got the speaking blue, sing them anywhere I please. I got the speaking blue, sing them anywhere I please. That's the reason why, give my poor heart to me. Lord, I'm going away, mama. leave me ain't no song. Lord, I'm going away, mama, leave me ain't no song. 'Cause I can get more women than a passenger train can haul. Take me 7 long months to ride. January, February, March, April, May, June, July. I was 3 years old when my poor mother died. I was 3 years old when my poor mother died. If it mistreat me, mistreat a motherless child. I jumped last night, all around what were mine. I jumped last night, all around what were mine. Wasn't nothing at all but my good, good jumping down. She put carbolic in my coffee, turpentine in my tea. Carbolic in my coffee, turpentine in my tea. Strychnine in my biscuit, Lord, but she didn't hurt me. Retomar na colher de blues o velho tópico que utilizamos na fase inicial de julho, Cherokee Boogie, Indians and the Blues. Hoje foram certos para Memphis Jug Band, Papa Charlie Jackson e, para finalizar, este Walter Furry Lewis. I said when I'm married, gonna marry an Indian squaw. Sure the big chief can be my daddy-in-law. Muito pertinho, entretanto, da meia-noite. Sonic Youth, do último álbum, 2009, Malibu Gas Station. Voltamos imediatamente após o sinal horário. Música. Radar. Meia-noite. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Interrompemos esta emissão para notícia importante. A Positive Vibes perdeu a cabeça. Ah, Massivo, o palco SAP Positive Vibes deste ano vai ser da Romba. Nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto, na Zambujeira do Mar, no sudoeste da MN, vamos poder ver. Chegue! Kimani Marley. António V. Junior Kelly. Deeper, I should be deeper. Why? You must care about the people. Colin Buds. Finally the herbs come around me. I quit with me, I look for me. Get it by the phone, yeah. When Colin Buds. You classic third world. 6 degrees is a shame. Ah, Massivo, estamos todos lá. Mais um verão, mais um grande ano na Zambujeira. Marrocan, solta aí a dica para o people. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. E se o futuro é agora, embora já. Feriado 25, a nova toque do Lobo no Radar, 23, 1 da manhã, terça, aliás, segunda à sexta, o que também dá um terça a sábado, entre as 23 e a 1 da manhã. Hi, how you doing? Hoje, a partir da 1 da manhã, recupera-se mais o álbum de família da Radar, é o da semana anterior, relativo aos Magazine, a não perder. Entretanto, ao longo desta hora complementar de Feriado 25, revelações sobre o álbum de família desta semana. E então vamos arrancar com o quê? Yonsi and Alex, praticamente uma inscrição nos nomes novos. Yonsi é o diminutivo para um dos membros do Sigur Rós. Yonsi and Alex é a aventura de amigos. Chama-se Rice Boy Slips.

caminho de soltas, hora complementar de viriato 25, segunda para terça, à beirinha de uma lua muito, muito cheia. MGMT, Weekend Wars, a recuperação para um tema de um álbum inesquecível, Oracular Spectacular. 97.8. Esta semana o Palco Radar ocupa-se naturalmente de uma das atrações do Sudoeste, os Fade No More, em Berlim, uns meses antes, junho, salvo erro, de 2009. Quanto ao álbum de família, refere-se a um clássico, 1961, Pearl, assinado Janis Joplin. Esta semana, Fade No More, na altura de junho, em Berlim, a aquecer os motores para o concerto do Sudoeste deste fim de semana. Entretanto, o álbum de família, com passagem inteira

Virial 25 de noite dentro na radar. Estamos na meia hora final desta emissão de segunda para terça. É tempo, portanto, para... Boomerang. Enquanto vai e vem, folgam os espíritos. É um álbum inteirinho de duetos Alison Krauss e Robert Plant, mais Alison que Robert. Recuperamos Killing the Blues. Nos tópicos de Boomerang, antes do período de férias e daquelas emissões mais incaracterísticas, este era o tópico que retomamos porque não o liquidamos. Assinado Ills, Mr. E, Useless Trinkers, aliás, Useless Trinkers, I, Useless Trinkets, B-Sides, Soundtracks, Rarities and Unreleased Material, de volta. O segundo CD diz respeito principalmente a remisturas autorizadas por Mr. E, algumas delas feitas diretamente por ele, onde recuperamos o velho material dos Hills. Right. What you said now, that's the last time I cry. You don't know what it is to be a friend now, till I walk beside you on the street now. Mom won't shave me, Jesus can't save me, dog face boy. Thank you. boy. Life ain't pretty for a dark-faced boy. Going back to the school tomorrow. Hang my hairy head in sorrow. Ain't no way for a boy to be. Ain't no way to set me free now. Mom won't shame me. Jesus can't save me. Dark face boy. Mom won't shame me. Jesus can't save me. Dark face boy. Life ain't pretty for a dark-faced boy. É assunto do Boomerang ao longo desta semana, tal como foi até há uns 15 dias atrás em Viriato 25. Useless Trinkets, os Eles, a recuperação de muito material perdido. Besides Soundtracks, Rarities. White chalk written on red brick. Our love told in a heart. It's there, drawn in the playground. Love, kiss, hate or adore. Our love, Jennifer Eccles. I know that she loves me. I love Jennifer Eccles. And I know she loves me. Feriado 25, a nova toga do Lobo, Radar 23, 1 da manhã. Hoje, ligação noite, segunda para terça. Ficou por aqui o Boomerang, dedicado a Useless Trinkets, que usaremos ainda ao longo da semana, os Eles.

Radar com Viriato 25, a nova Toca do Lobo Burgui 23, uma da manhã, já muito perto do final da edição de hoje. Cerca de 9 minutos. Então. E eis que a menina Sheila Chandra estava a fazer-se esquisita. É agosto, acontece. Na ponta da língua. Tótrips. Outra vez, tópico. Guitarra 66. Baby, I've nothing to hide. I've been good.